3520, desce para 2, no 10, ajuste no 017, autorizado, afinal ILS, reporte estabilizado. 2510, na planta de trás, com o 017, reportará estabilizado, da 3520. Boa noite, acione identificação autorizada chegada na área, desça para o nível 050. 050, chegada na área, está beleza. Está confirmando que seria o nível 050 ou 070? 050, azul 4216. 050. Salvador, é o Mike Yankee 90, informando o término do reboque, área remota 14. Obrigado, bom dia. Gente, Mike Yankee 90, bom dia. 2774, uma boa para posicionamento. 2774, estou autorizado, estou prontado. Eu fui chamar a taxa 2774. Segundo 70, sua identificação autorizada a chegada à Mário, desce para o nível 060. 060, você está de volta, está no carro? Táxi Azul 2774, temos 67 a bordo, 4 de autonomia, alterna Salvador. 2774, sou autorizado táxi Pati 1, táxi Índia. Por estar no 0, chame torre 1895, adiciona 017. Pati 1, Índia, faz espera 1895, 1017 o ajuste, obrigado, boa noite, bom trabalho, 2774. Por favor. Brisa DLS, visão com o campo 3520 da Terra. 3520, chame a torre em 1895. 395, tá, 3520, uma boa. Salvador, boa noite, azul 2774, quanto espera? Azul 2774, mantém o quanto espera. Mantém. Bom dia, 3520 da Sando Externo, baixo e travou. 3520, bom dia, ajuste 1097, vento 1,40 graus, 1,0 nós, pouso autorizado, pista 1,0. Inclusive pouso na pista 1,0, 1,097 ajustado, tá, 3520. Voltando 3520, para informação, a última aeronave pousou tem 35 minutos e reportou que a pista estava molhada, ok? 7, 3520. Azul 2774, torre. 2774. Tráfego da TAM, Airbus 320, após a linha, mantém 1-0. Após o 20, a linha mantém 1-0, 2774. Ciente, obrigado. Obrigado, Azul 2770, decolagem autorizada 1-0, vento 1-30 graus, 08 nós. Decolagem 2774. Senhor Salvador, 42 no meia da Azul, passando o automático. Ciente, Azul 42 no meia, ajuste 1-0 no 7, continua aproximação, guardando 1-0 livre, até da companhia iniciando rolagem. Ciente, Azul 42 no meia. Azul 14 na meia, pista 1-0 livre, pouso autorizado, vento 1-30 graus, 08 nós. Livre, pouso na 1-0-42 no meia. Azul 2774, decolada aos 26208, bom voo. 208, obrigado, boa, 2774. Controle de Salvador, bom dia, azul 2774. Contato radar, vou para o nível 160, vou direto coral. 160, direto coral, da presente, 2774. Azul 4216, direito 21 decima 1. 2216, contra 216, azul, entrando na circuito. Contra 216, boa noite, estou autorizado. Alfa Juliette, posição 10, parte 1. Alfa Juliette, posição 10, tudo bem? Uniforme 3170. 3170, sobre a torre, 1895. 1895, 3170, obrigado, boa noite. Uhum. Oi, Salvador, são 3170, boa noite, passou o externo estabilizado. São 3170, vento 140 graus 109, ajuste 10, 17, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso 10, são 3170. São 3170 no solo aos 34, libera a direita Fox, táxi Alfa até o portão meia dúzia. Próxima direita, meia dúzia Fox, táxi Alfa e faz para o meia dúzia, São 3170. Afirmo, confirmando Alfa Juliette até o meia dúzia. Gente, Alfa Juliette, meia dúzia, São 3170. Azul 2774. Agora 54 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Léo em 201. Léo 201, azul 2774, obrigado, boa. Salvador, bom dia. 3520, Salvador. P530, muito bom dia. Estou autorizado a Aracaju, nível 190, decola 10, curva esquerda, saída Puca, Gelmo, Aracaju. Posso prosseguir direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, Perão 208, transponda 5002. Autorizado 190 para Aracaju, decolando da pista 10, com curva à esquerda, na saída Puca, Gelmo, Aracaju. 5002 já transponde, o coro da saída 208, 3520. 5002, transponde, último pronto, pushback, estacionamento 3520. Chamará 3520.